chama na pressão, chama no piseiro do papai. 1.7 veículos, meu parceiro Papu do Paredão, arregaça, papai. A gente já não tá mais junto, acabou de tudo, mas não é, porque já te esqueci, e eu sinto saudade da sua cama, quando eu bebo dá vontade. Chama! Alô, meu ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Alô, meu ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Dá aquela descidinha, por favor. Dá aquela descidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela descidinha, por favor. Dá aquela descidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Chama do piseiro, chama na pegada do papai. RL Multimarcas, top e açaí. É caça, bebê. A gente, puxa, papai. Já não tá mais junto. Acabou de dizer tudo, mas não é, e eu já te esqueci, e eu sinto saudade da sua cama, quando eu bebo dá vontade. Chama, vai! Alô, meu ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor. Fazer amor, vai. Dá aquela descidinha, por favor. Dá aquela descidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela descidinha, por favor. Dá aquela descidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Puxa, meu filho. Gordo do Paredão.